bendita Baguá. Nós por nós, rap de rua, ideologia. E eu confesso, temo que o mundo esteja ao avesso, ao inverso dos planos que era pra ser o começo. E eu converso com seres de outro universo, que desde o meu berço dizem que eu vim pra mudar o mundo com verso. De free hand, understand, trago poesia de revenge. É b-boy, não boy band. A vida no rap é sem band-aid. My friend, me atende. Tô com a rebeldia no meu pente. Me prende ou me solta, vai na frente ou então volta. Vim pra ficar como Franz Kafka, incomodar a boca do povo que nem afetar. Poesia boa, quase sempre se autotraficar. Não quero mais teu afeto, só vim te afetar. O rap é tipo Davi com dois olhos na fera. Cuidado com as merda que fala e com que sugera. Eu não trago minhas armas pra tua mesa, então não venha preparado com talheres pra minha guerra. Deixa eu te contar uma novidade, nem tudo que a TV te mostra tá certo. Deixa de ser cego, sabe por que meu verso não bate com a tua personalidade? Porque eles torturam o teu ego. Me sinto cansado desse mundo ruim, desse jogo ruim, dessa gente ruim. Da polícia e até hoje não legalizou o aborto. Porque cê não pode abortar um filho que tá pra nascer. Mas não tem problema se teu filho nascido acaba morto. Pela mão de um cana, na favela é drama, tu só pensa em grana. Lembre-se que eu faço rap por amor, não fama. Larguei minha ganância e grana, então não pense que me engana com esse papo de que me daria o mundo em uma semana. E se eu pudesse, eu juro que eu mudava o mundo em uma semana. Entrava no Senado e levava esses bandidão em cana, pra eles verem como o presídio no Brasil é bacana. Uma cela de 3 com 30 mano dividindo a cama. O senso crítico do povo entrou em coma. O público não muda, eu devo tá rimando outro idioma. A liberdade apodreceu e tá me incomodando o aroma. Eu quero democracia, então matem o rei de Roma. Eu matei o rei da rima, rua, meu coliseu. Criado, moldado e treinado nas rodas do museu. O Senado é a Bastilha, lembrem-se do que aconteceu. Um dia a casa cai, tô indo atrás do que é meu. Por esse mundo ruim, por esse jogo ruim, por essa gente que sofre demais. Lembra que quando nascemos, não trazemos nada que tava com a gente do lado de lá. E quando nós morrermos, não levaremos nada que tá desse lado pro lado de lá. Porém vivemos brigando por coisas que só temos aqui. Isso não dá pra explicar. O ser humano começou a ver o outro como objeto e por isso desaprendeu a amar. Eu me sinto culpado porque eu sou culpado. Eu demorei pra começar a tentar mudar o mundo. Será que tu tem consciência de comando o mundo? Ou será que tu é só mais um fudendo o mundo? Desse mundo ruim, desse jogo ruim, dessa gente ruim demais.